1401. Prossiga. A temperatura próxima, por gentileza. 25. Grato. Corrijo, gol no 401 é 28, na verdade. Grato. Salvador, bom dia, até 3601, informação Eco 360 para São Paulo, se tiver. Pode correr a São Paulo com o S-360. Guarda, 360. Zero 01 pronto para cópia. Para cópia, 3601. Autoridade São Paulo Congonhas, nível de voo 360. A subida da El Transição Leda após o fixo Bride. Em Bride vai interceptar a Pesulu 16. A primeira curva direita após a decolagem. 5456 é o código. 198 é o controle. Ativa autorizar 360 para São Paulo, da El Leda, Bride, após Bride Intercepta, Perzulu no meio, com curva direita, 5456, transporte, 198, controle, até 3601. 3601, cotejamento correto, já virou puxa essa nossa. Muito obrigado. Quase não tem que levar o que fazer.